estamos a milhão. Nós capota mais de um beca. Sai que é contramão. Vamos passar informação que nunca teve no jornal e nem na televisão. Ao cubo, pé na tábua sem massagem. Uma grande explosão, revolução. Como o vento de um tufão. Kleber, FJ e eu, Hugo Feijão. E aí, lembra desses irmãos? É nós mesmo, não é miragem. Relaxa, é de verdade. A casa caiu, mas enchemos outra laje. Respire fundo. Coragem, chega junto, não se intimide, se aproxime. Com humildade multiplica, alternativa não trincou. O senhor sabe de tudo. O negócio é o seguinte, se ligou? É ao cubo, mutante do futuro. Não como Wolverine, mas real e absoluto. Fecha a porta e a janela, esteja pronto pra tudo. Respire fundo. Respire fundo. Respire. Respire fundo. Respire. Respire fundo. Respire. Respire fundo. Mano, mina, se liga na fita, diga hey. Jazz Lee, um bom som pra ouvir, eu sei, curti. Com dois MC, um bom DJ, com rap me identifiquei. Ouça o barato que eu criei pros seis. É sem miguela, sem miséria, com fé em Deus que é rei. Os pé de break vão sofrer, os bicos sujos quando ouvir. Não tô nem aí, deixa eles lá e vem curtir. Junto com nós, que aqui é sem vez, sem voz, desencana. Cola na nossa banca de responsa e fica pampa. Descansa, balança a cabeça, respire fundo. Viajando na canção dos irmãos do ao cubo. Dá um lico no bagulho, vixi, é um absurdo. É trilha sonora de branco, preto, claro ou escuro. Ouve quem quiser, é de nós pra todo mundo. Se tiver passando mal, na moral, respire fundo. Respire fundo. Respire. Respire fundo. Respire. Respire fundo. Respire. Respire fundo. Respire fundo, suspire, estufe o peito. Soe frio, com arrepio, não dorme não, fica ligeiro. Prepare o banquete, tem um aviso lá pro preto. É a vinda do senhor, e só vai quem é guerreiro. Aí maluco, tem que ter respeito, com os pastor, com os mandamentos. Não desacredita não, hein? Tem fundamento. O inimigo cresce só, eu tenho que ficar ligeiro. Tira a mão da farda, vai, Jesus é o primeiro e o único do mundo. Ajoelhe, se arrependa, clame antes do luto. O inferno não é aqui e nem atrás do muro. Respire fundo. Tenha fé aí, penitenciária, Jesus é o escudo. Não esquenta o coco aí não, que ele pode mudar o seu rumo. Tá ligado que a justiça é de Deus e não do mundo. Então barulho de chumbo, testa aberta com furo. Tá ligado que não vale, né? Lembre sempre do alcubo. Respire fundo. Respire. Respire fundo. Respire. Respire fundo. Respire. Respire fundo. Curtiu? Curta mais, que aqui é só pra quem é. O malandro de verdade sabe aonde pôr o pé. Quem é quem na picadilha? Foi com fé que eu fiz a trilha. Pra você viver sua vida curtindo minha quadrilha. Ajuste sua palmilha pro pé, balança o corpo. Quem não gosta desse som, sangue bom, só pode tá morto. Com esforço, meu compadre, eu fiz com gosto a mensagem. Se prepare, vou mostrar a verdadeira malandragem. Com Deus na caminhada, é louco, tipo viagem. Ele traz bastante e no pouco faz verdade. Felicidade, prosperidade, vida eterna. Peça e aguarde a volta do Messias. Se aproxima na contagem. Maluco, eu não te iludo. Coragem, só falta um pulo. Jesus pode voltar daqui a 5 segundos. Ao cubo, fala tudo com orgulho do autor do mundo. Sou Kleber, não tenho vulgo. Respire fundo. Respire fundo. Respire. Respire fundo. Respire. Respire fundo. Respire. Respire fundo. Respire. Respire.